com a outra um embargo que durou 3 anos. E fizeram as leis, escreveram as leis num papel e penduraram essas leis na Kaaba. Depois de 3 anos, algumas pessoas sensatas de coragem viram que aquilo realmente não poderia continuar. Que eles eram todos coraixitas, todos parentes. Como é que nós vamos isolar uma parte dos nossos familiares que chegaram a sofrer com esse embargo, um sofrimento muito grande? Antes disso, Allah Azza wa Jal quis, da sua forma, anular esse pacto e essas leis e mandou um bicho que comeu tudo que tinha naquele papel que estava pendurado, menos a palavra que continha o nome de Allah Azza wa Jal. E as dificuldades foram aumentando. Essa biografia do mensageiro serve para cada um de nós ter uma certeza absoluta que quando ele está com a verdade, ele tem que persistir e continuar com a verdade, apesar de todas as dificuldades. Continue ao lado da verdade, como continuou o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, com todas as dificuldades que ele enfrentou. Morreram depois disso os dois pilares de apoio principal do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam: o apoio social, o apoio financeiro. Morreu a sua esposa Khadija, que tanto apoiava ele, e morreu o seu tio Abu Talib, que também as pessoas respeitavam muito e apoiava o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. A partir daí cresceu a inimizade dos coraixitas. Acharam que o mensageiro seria uma presa fácil. Acabou-se o apoio que ele tinha. O mensageiro, a preocupação dele não era com a inimizade dos outros, era de que forma divulgar a religião de Allah. Saiu de Meca e foi para Taif. Veja como uma pessoa tem que trabalhar pela causa de Allah. Foi de Meca para Taif, uma distância considerável de mais de 80 quilômetros, tentando convidar as pessoas do Taif para o Islã. A resposta foi mais baixa ainda. Ridicularizaram o mensageiro, falaram mal dele, chamaram ele de tudo quanto é nome. Ele saiu entristecido dali, até que Allah Azza wa Jal ofereceu a ele e disse: se você quiser, mensageiro, eu faço com que essas montanhas se virem contra eles. E o mensageiro recusou e disse: não, eu aguardo que surja deles alguém que fale la ilaha illallah. Com todas essas dificuldades na terra, é como que Allah Azza wa Jal quisesse dar um alento para o mensageiro. É como se Allah quisesse dizer para ele, ao mensageiro: se as pessoas da terra não te querem, venha para o céu, que o céu inteiro te quer. E foi aí que foi o convite de Allah, a ordem para a viagem noturna Al-Isra, a viagem noturna Wal-Mi'raj, a ascensão do mensageiro para os céus. E ele viu nessa viagem coisas impressionantes, rezou em Beit al-Maqdis com todos os mensageiros, ascendeu para o céu, chegou num ponto mais alto que alguém pode chegar. Existe até uma divergência entre os sábios se o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou a visualizar Allah ou não. E quando retornou, ele viu que seria prudente ele modificar a sua estratégia de divulgação da religião. O objetivo é o mesmo, divulgar a religião. As estratégias você tem que buscar sempre a melhor forma. O mensageiro saiu de Meca, mandou ir para a Etiópia, voltaram para Meca, foi para o Taif, voltou, mudou a estratégia de novo. Tudo isso em prol da religião, em prol daquilo que é mais nobre que existe nas nossas vidas. Ele achou por bem então que na época da peregrinação, e as pessoas peregrinavam antes do Islã para vender e comprar e adorar de uma forma errada as estátuas, de ir até as pessoas e começar a conversar com elas de uma em uma, porque era uma época que tinha bastante gente. E ele andava entre as pessoas e dizia: será que alguém de vocês pode me apoiar? Porque eu não estou conseguindo divulgar a mensagem de Allah. Existe entre vocês algum homem que pode me apoiar a divulgar a mensagem de Allah, que eu não estou conseguindo? E o tio dele andando junto dizendo: não acreditem nele, ele é mentiroso. Não acreditem nele, ele é poeta. Não acredito no próprio tio. Veja a dificuldade que ele enfrentou para a divulgação da religião cristã. Em Medina, existiam duas tribos judaicas, e os árabes que conviviam com eles sabiam, através dos judeus, que está por surgir um novo profeta, e eles estavam aguardando o surgimento desse profeta. Essas pessoas que estavam em Medina, quando foram peregrinar em Meca, vender e comprar e adorar estátuas, viram o mensageiro, escutaram as palavras dele, viram a fisionomia de uma pessoa verdadeira, amável. Alguns acreditaram nele, se converteram ao Islã e voltaram para Medina. De Meca para Medina, 500 e poucos quilômetros. Voltaram para Medina e começaram a divulgar a religião em Medina. Pouco a pouco, trabalho de formiguinha. No ano seguinte, 12 pessoas. Quantas pessoas tem nessa mesquita? 12 pessoas voltaram para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, convertidas ao Islã. Fizeram ali um pacto chamado Pacto da Al-Aqaba, o primeiro Pacto da Al-Aqaba. Fizeram essas 12 pessoas um pacto com o mensageiro. O que dizia esse pacto? Que nós somos muçulmanos e nós vamos te obedecer, só isso. Esse é um pacto que fizeram. Esse pacto foi como se fosse a pedra fundamental do Islã, do governo islâmico. 12 pessoas e mais um mensageiro. Nós vamos te obedecer e vamos te apoiar, e nós somos muçulmanos. 12 pessoas voltaram para Medina, fizeram o pacto, um lugar chamado Al-Aqaba, e voltaram para Medina. E o mensageiro então mandou 2 muçulmanos com eles: Umar ibn Umm Maktum, Umar ibn Umm Maktum, embaixador do Islã, e Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair. Por que esses nomes são importantes? Porque foram os primeiros embaixadores do Islã que saíram de Meca e foram para Medina com aquelas 12 pessoas para ensinar o Islã naquele lugar, que começou a prosperar. Chegaram ali e o Islã começou a progredir, a se propagar. E no ano seguinte, eram 12. No ano seguinte, 73 homens e 2 mulheres. Ainda é pouco, mas esse é o início do governo islâmico. Talvez 12 homens hoje façam uma reviravolta no mundo inteiro, se fossem 12 do quilate de Mus'ab ibn Umair. 73 pessoas e 2 mulheres fizeram outro pacto, um pacto mais abrangente.